Uma festa inesquecível com a qualidade e o sabor que só a Damari oferece. Damari, presente nas melhores receitas juninas. Atenção aposentados, pensionistas e trabalhadores da ativa do sistema Petrobras. O Sindipetro convoca para uma assembleia nesta quarta-feira, dia 19 de junho, às 9:30 da manhã, no CEP Salvador, localizado na rua Missionário Otto Nelson 640, no bairro de Estela Mares. Na assembleia, a categoria vai deliberar sobre o aditivo do acordo coletivo, que trata sobre a redução na contribuição mensal da tabela do grande risco da AMS. Sua presença é muito importante. Sindipetro Bahia. É São João no Bahia da Sorte. Tem muito dinheiro no forró de prêmios pra você. Adquira o seu título e concorra a 170 mil reais só no quarto prêmio. E tem mais dinheiro: 10 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio e 10 chances de ganhar mil reais no giro da sorte. Tudo por apenas R$5. Compre o título no site, aplicativo ou em um ponto de revenda. Ajude a Pai Brasil e concorra a mais de 200 mil reais em prêmios no São João do Bahia da Sorte. Custa pouco sonhar. O São João na sociedade já começou. Então pode pegar o chapéu de palha, porque nesta quarta tem esquenta São João Sociedade na Estação da Lapa. Vai ter muito forró com o cantor Ginardi e aquela sofrência boa com a banda Dois Amores. Pense numa festa boa. Esquenta São João Sociedade na Estação da Lapa. Oferecimento. Adquira seu título e realize seus sonhos com o Bahia da Sorte. Custa pouco sonhar. E Senador, o sabonete perfumado do seu São João. É só ligar, sintonizar, pra me sentir bem, pra mudar meu dia. Em qualquer lugar, em casa, no carro, trabalho, no celular, a melhor companhia, pelas ondas do rádio, o som que aquece os corações, é da Bahia e dos baianos, colorindo e embalando gerações. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Rádio Sociedade da Bahia, minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade, 100 anos contando e fazendo história. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Conexão Sociedade. Oferecimento, Alma de Flores, seu banho com alma, sua pele com flores. E 50 anos Monte Tabor, cuidando, educando e transformando. Agora 10:04. Conexão é informação, opinião, credibilidade é na sociedade. Conexão Sociedade. Olá, um ótimo dia para você que está conosco aqui no Conexão Sociedade até o meio-dia. Bora atualizar as principais notícias dessa manhã aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil e também no mundo. Você é meu convidado especial, vem fazer o programa comigo. Os canais são aqueles que você já conhece, tem o YouTube aqui da Rádio Sociedade da Bahia. Se preferir, sim, você pode falar com a gente também pelo Face e tem o WhatsApp, o 9656-1025. 9656-1025, esse é o nosso número para o seu recado. Agora 10:07 aqui na capital baiana. Bora saber do trânsito. Sociedade, o trânsito em tempo real. Com ele, Pablo de Moraes. Muito bom dia, Pablo. Oi, Silvana, tudo bem? Ótimo dia para você, ótimo dia para você, ouvinte Sociedade. De olho no finalzinho da Avenida Paralela, ainda há retenção no sentido rodoviária do Imbuí até o acesso à ACM Detran. Neste momento, a orla acaba sendo o melhor caminho se você está em Patamares e quer chegar na área mais central da cidade. Inclusive, o Estiep está fluindo bem, é um bom caminho para você que está na boca do rio e quer chegar ali na Avenida Tancredo Neves. Agora, você que vai lá para a Cidade Baixa, você até pode seguir pela Via Expressa, mas vai encontrar trânsito congestionado na Jequitaia e também na passagem pela Feira de São Joaquim. Tem fila no sistema ferro. Boa de movimentação intensa por ali. Você que está saindo do bairro do Uruguai, o melhor caminho agora é utilizar a ligação do Bato Pirajá para chegar na área mais central da cidade, porque a São Martin também apresenta congestionamento. Mercedes-Benz Sprinter, com taxa a partir de 0,58%. Aproveite, vá ao concessionário Mercedes-Benz mais próximo. Paz do Trânsito começa por você. Com você, Silvana. Agora, 10 horas e 10 minutos aqui na capital baiana. Bora então atualizar os destaques da manhã de hoje. Conexão Sociedade. A circulação de ônibus já está normalizada em Tancredo Neves, depois de algumas horas de interrupção por causa de um tiroteio registrado na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados para verificar tiros na região, mas nenhuma vítima ou suspeito foi localizado. As escolas da região já estão fechadas por causa do recesso junino e, por isso, não há registro de cancelamento de aulas. E ó, Uber Black, a gente estava sentindo falta. Será que vai ter Uber Black no São João? Ou será que o Uber vai ser bege? Por que que vai ter? Vai! Eu não tenho dúvida, eles adoram surpreender as pessoas, os suspeitos, melhor dizendo, né? São cidadãos, mas são suspeitos. No melhor aí, ó, Operação Piemonte, de combate a uma quadrilha especializada em desvio de verbas públicas, fraude em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e também sonegação de impostos aqui na Bahia, é alvo da Polícia Federal. O esquema é formado por ex-gestores, que a gente sabe, né? Podem ser secretários, podem ser prefeitos e afins, vereadores, funcionários públicos, empresários, políticos. Segundo as investigações, o grupo movimentou ilegalmente, em um curto período, cerca de 51 milhões de reais. Só lembra da mala de Gedel? Das malas de Gedel, no apartamento da Graça? 51 milhões, mais ou menos o equivalente, só que foi movimentado em um curto período de tempo. No total, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em Juazeiro, Ourolândia, Capim Grosso, Várzea Nova e Filadélfia, além da remoção de bens, bloqueios de contas e afastamento dos servidores públicos envolvidos. Agora 10 horas 12 minutos e a Guarda Municipal realiza a patrulha Guardiã Maria da Penha, que atende casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. A coordenadora da patrulha, Jéssica Reis, afirma que os agentes foram capacitados para acompanhar os casos de perto. Nosso efetivo já está capacitado para saber intervir e direcionar essas mulheres. E ainda assim, agora com o lançamento da patrulha Guardiã Maria da Penha, nós teremos também um efetivo exclusivo para isso, aonde essas mulheres serão escoltadas, né? Terá todo esse deslocamento em segurança, tanto para a delegacia quanto para a casa-abrigo. Agora 10 horas 12 minutos e nos próximos meses, essas mulheres, né, vítimas de violência doméstica e violência familiar aqui em Salvador, vão poder contar com uma ferramenta de denúncia contra agressores, o botão Lilás, uma espécie de um aplicativo parecido ali com aquele botão do pânico, que tem o objetivo de acionar autoridades em caso de violência contra mulheres. Atualmente, as vítimas de agressão já podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira através do atendimento presencial ou telefônico, e com o botão Lilás, equipes da Patrulha Guardiã Maria da Penha vão receber o pedido de socorro com localização, onde vão buscar a vítima e encaminhar para o primeiro local onde ela precisar ser atendida, podendo ser uma unidade de saúde ou mesmo um abrigo, a Casa da Mulher Brasileira. Agora 10 horas 13 minutos, o Grupo de Especial de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Salvador recolhe 1.083 animais em diversas regiões da capital. Recolheu, né? De janeiro até esse momento. São quase 6 meses aí. 86% desses animais eram adultos, mas havia 92 filhotes. E os bairros com maior frequência são Itapuã, Brotas, Pau da Lima, Liberdade e São Caetano. Entre os animais com maior número de resgates estão sariguês, jiboias aparecem, né? A gente se assusta. Jabutis, caramujos, saguis e gaviões. Eu já vi alguns gaviões ali uma vez, tomei um susto, sabia? Aqui na Avenida Princesa Isabel, na Barra. Estava eu bem na janela, olhando uma espécie de uma pombinha que estava no muro. Acho que ela estava debilitada. Eu só ouvi assim, ó, tec, tec, tec, tec, tec, né? Sabe quando você olha assim, o que está acontecendo? Meu filho, foi uma passada. Só vi as garras do bicho, vac, levou embora. Uma asa, como é que chama? Uma envergadura. Bicho grande aberto, viu? É, tem gavião, né, gente? Gavião urbano e tem os carcará. Pega, mata e come, né? Mais valente que um homem. Ah, é. 10 horas, 15 minutos. Mercados e outros estabelecimentos comerciais voltam a ser obrigados a oferecer alternativas gratuitas para o consumidor só em 13 de julho. 13 de julho faz um mês da sanção do prefeito Bruno Reis dessa alteração na legislação das sacolas plásticas, né? Então, a partir do dia 14, começam aí as fiscalizações. Essa fiscalização vai ser feita pela CODECOM, a Coordenação de Defesa do Consumidor, aqui da capital, como afirma a diretora-geral do órgão, Thalita Vilarinho. A lei exige que os estabelecimentos ofereçam alternativas gratuitas de sacolas recicláveis, como sacolas de papel ou outras opções seguras para o transporte das mercadorias. Aqueles que não cumprirem as novas normas estarão sujeitos a penalidades, incluindo notificações e autuações com multas variando de 900 a 9 milhões de reais. Agora 10 horas, 16 minutos na capital baiana. Vou falar para você que é taxista, tá querendo comprar seu carro elétrico. Você pode sim contar com a Desembaía. É, a Desembaía financia a compra do seu carro elétrico aí para você economizar combustível, colaborar com o meio ambiente, ter um veículo mais silencioso onde você possa ouvir música com maior qualidade através do Protaxi. Você pode entrar em contato com a central ou pelo WhatsApp, se você preferir. O número é 31031001. Desembaía, Bahia, governo presente, futuro pra gente. Agora 10 horas e 16 minutos aqui na capital baiana. Falando ainda dessa questão de legislação, de mudanças, o governador Jerônimo Rodrigues se reúne hoje com representantes da companhia francesa Air France para debater a ampliação da operação da companhia aqui no Brasil com a estreia da rota Paris-Salvador. Os voos serão operados 3 vezes por semana, levando os clientes à capital francesa, e devem servir também como porta de entrada para outras cidades europeias, para a Ásia e para a África também, né? Já que dá para você fazer essa triangulação. Agora 10 horas 17 minutos, deixa eu ver se a gente já tem ouvinte aqui. Jurandir da Conceição, ele que está falando com a gente de Candeias, muito bom dia. Roberval também, Roberval disse, me parece que a coleta de lixo está voltando como era na época de João Henrique, por aqui na Liberdade, o lixo vem se acumulando. Vou chamar a atenção, Roberval, do pessoal da Limpurbe, para saber o que está acontecendo. Agora, a gente entrevistou, salvo engano, foi o presidente da Limpurbe, Roberval, na semana passada, que falou com Adelson Carvalho, né? E ele chamou a atenção para um ponto, né? A gente tem os resíduos residenciais, que são os que são retirados comumente por aquele caminhão que passa na frente da casa da gente. Existem resíduos de construção que demandam um outro tipo de solicitação, porque realmente, né, a gente vai ter pedaço de bloco, enfim, pedaço de porta e outras coisas, e há quem jogue sofá, pneu e afins. São caminhões diferentes. Então, conta pra gente, Roberval, se esse lixo que você tá dizendo aí é o quê? É resíduo residencial normal, né? Resíduo mesmo, tá? Saquinho, pacote que a gente, né, tira em casa e joga fora. ou se são pedaços de obra que deveriam estar, na verdade, numa caçamba, essa é a recomendação, né, na frente da obra, ou então esse tipo de produto, sofá velho, fogão velho, essas coisas que muitas vezes se joga nas ruas também. Conta pra gente, viu? Agora 10 horas 19 minutos, Mestre Ventura já tá por aqui colado, assim como Cícero Manuel, dando bom dia aí pro tio dele, Valdomírio, que mora aqui em Salvador também. E você, Cícero, você mora onde? Ah, tá assistindo da cidade de Condado, Paraíba. Um bom dia aí pra você, viu? Pros paraibanos todos. E Cristina também tá aqui na ponta da linha, nos acompanhando. Deixa eu ver quem tá por aqui. A gente vai pro intervalo, né? Tem um ouvinte aqui falando como é ônibus expresso metropolitano, ônibus entrando água. Rapaz, eu vou ver aqui seu vídeo, viu? Ele mandou até um número de identificação. Pense, 10 horas, 19, 20 minutos já, virando pra 20. Conexão Sociedade. Sociedade em movimento. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na hora do Rush, nós estamos aqui para te deixar bem informado. Não é, Noel? É isso aí, Calil. Entrevistas exclusivas. A equipe de reportagem Sociedade ao vivo com as informações da política baiana. O que é notícia em Brasília, trânsito e a mobilidade urbana em foco. E claro, sua participação com denúncias, comentários e opinião. Sociedade em movimento, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Sociedade. Há 100 anos, contando e fazendo história. Receitas Juninas com João Calil. Olá, minha gente, hoje tem pé de moleque cremoso, anota aí os ingredientes: um leite condensado Damari, uma caixinha de creme de leite Damari, meio quilo de amendoim torrado e sem pele, 2 xícaras de açúcar e 1 colher de sopa de manteiga Damari. Vamos preparar? Numa panela você vai derreter o açúcar até formar um caramelo, aí vai adicionar a manteiga e o amendoim mexendo bem. Acrescente o leite condensado e o creme de leite mexendo sempre até desgrudar do fundo da panela. Despeje numa assadeira untada e deixe esfriar antes de cortar em quadrinhos. E aí é só servir. Valeu! Receitas Juninas com João Calil. Oferecimento: São João da Bahia 2024. O maior do mundo é o nosso governo do estado. Adquira seu título e realize seus sonhos com Bahia da Sorte. Custa pouco sonhar. Senador, o sabonete perfumado do seu São João. Uninassal São João, com aprendizado limitado, ninguém vai ficar parado. Damari, o creme de leite da sua receita do São João. Apoio Nova Lapa. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha, de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, limão ou abacaxi, tem coco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. Conheça os sabonetes Alma de Flores. 7 fragrâncias com alta perfumação em 130 gramas. Alma de Flores. Seu banho com alma. Sua pele com flores. Para seu negócio prosperar, tem solução para todo mundo. Para você chegar longe, a Desem Bahia chega junto. O caminho pra Bahia avançar e a população empreender. Não importa seu tamanho, a Desem Bahia é pra você. Pra você chegar longe, a Desem Bahia chega junto. Desem Bahia, Bahia, governo presente, futuro pra gente. Então, homem dívida, o que trouxe você à terapia hoje? Eu tô arrasado, terminaram mais um relacionamento comigo. Aconteceu alguma coisa? Minha crush negociou a dívida com a Caixa e me deu tchau. E agora, o que será de mim? Tudo em dia Caixa. Descontos de até 90% para quitar suas dívidas. Isso é bom para todo mundo. Acesse caixa.gov.br/tudoemdia e consulte as condições. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Acho que vou precisar de mais 10 sessões de terapia. Olá, sou Márcia, médica e voluntária. Gostaria de agradecer ao Monte Tabo por manter em mim acesa a esperança de que podemos ser melhores na profissão e também nas relações com os pacientes, e que é possível atendê-los em muitas das suas necessidades, tornando feliz quem ajuda e quem é ajudado. O Monte Tabor está completando 50 anos, promovendo verdadeiras transformações na vida dos baianos. 50 anos Monte Tabor, cuidando, educando e transformando. VLT, se ligue no movimento. Você sabia que o VLT de Salvador e região metropolitana, quando estiver totalmente pronto, terá quase 37 quilômetros de extensão? Pois é, o passageiro vai contar com 34 paradas, viagens tranquilas, mais rapidez, segurança e agilidade para não perder tempo. O VLT vai encurtar distâncias e proporcionar menor custo ao passageiro. Governo do Estado, mobilidade presente, melhora a vida da gente. Agora é 10 horas 25 minutos. Pedro Santos Sé, muito bom dia. Bom dia, Sil, bom dia pra todo mundo. Vamos começar essa terça-feira falando de coisa boa, falando do Vita Vigor 3.0, não é isso, Marcelão? Bom dia pra você, meu querido. Então, Pedro vai falar já.